Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali da técnica, o Zé Biriba. Soloplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando, cheio de amor pra dar. O tatinho do seu Tony lá do Coromandel. Gente boa demais da conta. A discoteca do Cleiton traz hoje a dupla Marco Mazu e Mikael. A Faculdade da Música apresenta o mestre Silvio Brito. A frase irretocável do programa de hoje, eu extraí da sabedoria popular. A oração, uma oração muito bonita, bom dia, boa tarde, boa noite. A dica de hoje, as propriedades terapêuticas da sucupira. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma música muito bonita. E na Lorota Boa, distração de Aguiar. Essa aqui aconteceu com meu irmão, o Hélito Aguiar, que é o diretor da 95 FM lá de Coromandel. E uma conterrânea nossa, a Gleide Soares, lá, mora hoje lá em Patos de Minas, me contou uma história que aconteceu alguns anos atrás da distração do meu irmão. Vocês vão saber disso hoje. É uma história real, viu? Na trilha sonora da minha vida, eu vou tocar uma música que foi muito importante na história de Luiz Antônio Alves, aqui de Brasília. Ele é de Coromandel, mas mora aqui em Brasília. Eu vou recordar trazendo uma música da Ângela Maria. Bons tempos, bons tempos. Eu começo trazendo aí Christian Ralph, Caminheiro. Por favor, faça parar. mas comecei bom hoje, hein? Nossa senhora, Christian e Ralf Caminheiro. Essa dupla anda um pouco sumida, mas é uma dupla sensacional. Gravou um repertório fantástico a vida inteira, né? Mas a vida é assim, ninguém dá conta de ficar no topo o tempo inteiro, não. Tem que dar lugar também para os novos, né? A turma mais velha vai encostando, vai diminuindo o show, sai um pouco da mídia, mas o talento permanece, né? E o sucesso que eles criaram ficam gravados para sempre no coração e na mente de todos os brasileiros. João Carreiro e Capataz, Não Toca em Minha Vitrola. Esquecendo da cultura, tão mudando a postura só pra fugir durar. É o sertanejo moderno, brinco de argola eterno, só canta comercial. Modinha sem fundamento, deixam no esquecimento toda a nossa tradição. Não se fala em boiada, é só moda bagunçada e o assunto é traição. Pode até fazer sucesso, mas se tem brinco de argola e se dança e rebola, não toque em minha vitrola. Tem quem usa da viola pra levantar sua bola, me dói no fundo da alma. Só pensando em ter lucro, o sertanejo fajuto não sabe o valor da palma. Nunca vi o fã de verdade que até chora de saudade quando escuta um modão. Caipira é sem esculacho, não empurra a goela abaixo, escuta quem tem paixão. Pode até fazer sucesso, mas se tem brinco de argola e se dança e rebola, não toque em minha vitrola. Moda boa faz sentido, não precisa de gemido pra demonstrar sentimento. Fã da moda verdadeira tem a coleção inteira, não só modinha do momento. É ignorância minha, mas igual galo de rinha, meto espora e firmo a asa. Enquanto eu tiver vivo e Deus me der juízo, isso não toca lá em casa. Pode até fazer sucesso, mas se tem brinco de argola e se dança e rebola, não toque em minha vitrola. Pode até fazer sucesso, mas se tem brinco de argola e se dança e rebola, não toque em minha vitrola. Pode até fazer sucesso, mas se tem brinco de argola e se dança e rebola, não toque em minha vitrola. Então, Carreira e Capataz, Não Toque em Minha Vitrola. Tem muita música por aí que não toca na minha vitrola também. Tem uma turma boa, mas tem uma turma ruim demais. Nossa senhora. Aqui, ó, juntou três, mas da melhor qualidade. Elba Ramalho, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo. Disparada. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Canções prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. E posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo. A morte, o destino, tudo. Estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui bolo, mas um dia me montei. Não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada. O vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, passo firme, braço forte. Ferra, encorta e mata. Mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar. Não canto pra enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado. Vou cantar noutro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, e qualquer querer tivesse, por qualquer coisa que ser. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Essa aqui é uma raridade que o professor Júlio César Rezende garimpou para mim, né? Elba Ramalho, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo, do Theo e do Geraldo Vandré, disparada. Essa música empatou com a banda, ganhou o primeiro lugar do festival da Record do ano de 1967. Essa aqui empatada com a banda, dois clássicos da música popular brasileira, né? Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Você que é promotor de eventos em qualquer lugar do Brasil, anote aí o telefone da RBM Música, 61-9981-3601, 61-9981-3601. Quando você for fazer um show aí na sua cidade, você pode fazer uma consulta sem compromisso dos shows de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Djalma Lima, Wagner Simão, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. A RBM Música tem o show do tamanho do seu evento. É só ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. O menino brilhante Luan Santana, Nega. Eu sei você sofreu demais e sabe que eu não fui capaz. Mas aquele sonho que era meu, descobri não era seu. É, não deu certo quanto a gente planejou. Mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver esse romance. Nega, chega junto, vem me amar. Vem cá. Já tava arrumando minha vida, mas tô doido pra cê bagunçar, nega. Nega, a saudade não quer sossegar, só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar, nega. Ai, ai, eu tô pronto pra te amar. Eu sei você sofreu demais e sabe que eu não fui capaz. Mais aquele sonho que era meu, descobri não era seu. É, não deu. Não deu certo quanto a gente planejou. Mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver esse romance. Nega, chega junto, vem me amar. Vem cá, já tava arrumando a minha vida, mas tô doido pra cê bagunçar, nega. Luan Santana, Nega, para Eva Sintra. Ela mora em Almas, lá no estado do Tocantins, lá na terra do meu compadre Goianir Barbosa, lá do atual presidente da ATEM, o prefeito Leonardo Sintra, o Osmarzinho. Mas ela nasceu em Muzambinho, Minas Gerais. Ela é conterrânea da Sula Mazurega, minha querida amiga, e está morando lá na terra do compadre Goianir, lá em Almas, Tocantins, e agora chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar, do perfil número 2. Eva, seja muito bem-vinda, um beijão para você, viu? O duplão da minha terra, Henrique Tarciso, Mentira. Chega bem perto dos meus olhos, eu quero ouvir olhando em seu olhar, e não me ama. E que tudo acabou. Em nossa cama toda chama se apagou. Mentira, mentira. Nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira.

toque aí na sua mão, toque de Deus, toque de amor, toque de Deus, nosso Senhor, toque de Deus. Minha amiga Márcia Ferreira, composição da Tereza Cristina, Toque de Deus. No próximo bloco, eu vou trazer Ângela Maria, Eduardo Costa e Wagner Simão. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O meu primo e amigo Luiz Antônio Alves, aqui de Brasília, ele escutando o meu programa, ele me telefonou e falou assim: olha, o Cleiton, eu queria que você lembrasse aí no seu programa uma história. Ele me contou a história, mas eu sou muito bom de memórias passadas. Eu não lembro muita coisa das coisas que acontecem agora. Mas eu me lembro, o Luiz morava, ele nasceu em Coromandel, mas muito pequenininho, ele mudou para Patrocínio. E nas férias ele ia para Coromandel. E chegava lá, naquele tempo os meninos eram tudo uns jacuzão, né? Menino não entrava nem na sala hora que os grandes estivessem conversando, muito diferente de hoje, né? E aí o Luiz chegava, né? E ele todo assim, despachado e tal, e no alpendre da nossa casa, ele ficava lá em cima, ele ficava cantando algumas músicas. E uma dessas músicas é essa aqui, ó. Na trilha sonora da vida de Luiz Antônio Alves, Ângela Maria, Cinderela. Chegue de onde chegar, aquele amor que sonhei virá, que eu sei, é só esperar. Venha de onde vier, chegue de onde chegar, encontrará a Cinderela de beijo mais puro, de amor pra lhe dar. Cinderela, Cinderela, menina moça, coração a palpitar. De onde chegar, aquele amor que sonhei virá, que eu sei, é só esperar. Venha de onde vier, chegue de onde chegar, encontrar a Cinderela de beijo mais puro, de amor pra lhe dar. Cinderela, Cinderela, menina, moça, coração a palpitar. Encantado vai chegar. Na trilha sonora da vida do Luiz Antônio Alves, uma música que marcou a sua vida, Ângela Maria recordou Cinderela. E tá fazendo sucesso até hoje, fazendo show até hoje, é impressionante, né? Ângela Maria, Calbi Peixoto, essa turma, se deixar vai bater no 100 anos e cantando ainda. Tô recebendo uma mensagem, meu amigo Cleiton Aguiar, por favor, passe essa música para mim. Eu ofereço para todos os ouvintes que curtem o seu programa, que é muito bom, é bom demais. Valdinês Lima, de Lagoa Real, na Bahia. Valdinês, você me pediu uma música que eu não tenho essa música aqui, mas eu vou ficar ali devendo, mas para não passar batido, eu vou tocar uma outra desse cantor e vou pedir pro Marciano Tolentino para ele pesquisar, para localizar essa música que você falou, para eu poder atender você num próximo programa, viu? Por hoje eu vou trazer para você o mesmo cantor com outra música. Eduardo Costa... Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto, doce do seu beijo me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto, doce do seu beijo me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Eduardo Costa para os apaixonados do Brasil. Esse menino está conquistando o Brasil. Wagner Simão, desce. Desce. E agora sobe. Desce, bem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, bem devagarinho vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que você quer fazer. Dançando, eu não pude segurar. Cinturinha solta me fazendo delirar. A saia bem curtinha vai subindo só pra provocar. Vem que eu tô te chamando pra dançar. Eu tô te puxando pra beijar. Eu tô te querendo pra mexer e a gente vai fazer. O desce, bem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, bem devagarinho vem subindo, vem. No meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que você quer fazer. Desce, bem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, bem devagarinho vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que você quer fazer. Dançando, eu não pude segurar. Cinturinha solta me fazendo delirar. A saia bem curtinha vai subindo só pra provocar. Vem que eu tô te chamando pra dançar. Eu tô te puxando pra beijar. Eu tô te querendo pra mexer e a gente vai fazer. Desce, bem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, bem devagarinho vem subindo, vem. No meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que você quer fazer. Desce, vem devagarinho, vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, vem devagarinho, vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que você quer fazer. Wagner Simão, desce! Se você quiser levar o Wagner para fazer um show na sua cidade, é só ligar 61 99 81 3601. No próximo bloco eu vou trazer as propriedades terapêuticas da sucupira e da semente da sucupira. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente do céu, o mês de abril tá acabando. Nossa senhora, segura 2014 que ele vai embora. Agora já passou a Semana Santa, já vem aí a Copa do Mundo. Né? Passou, antes vai ter o feriado do dia 1º de maio. Aí daqui 3 dias, né? O feriado de 1º de maio. Depois tem a Copa do Mundo. Passou a Copa do Mundo, vem as eleições. Aí nós já estamos falando em novembro, né? Você vê, rapaz, esse ano já era. Pode preparar para 2015, que 2014 já era, né? A dica do programa de hoje, eu vou falar sobre as sementes da Pterodon emarginatus. Você sabe o que é isso? É a nossa sucupira. Há muito tempo, as sementes de sucupira são usadas na medicina popular em forma de chá, infusões de vinho para tratar doenças reumáticas, inflamatórias e problemas de garganta. Eu me lembro que quando eu estava lançando o Chico Rei Paraná, nós fomos fazer a primeira turnê que nós fomos fazendo no norte do estado de Goiás, hoje Tocantins, em 1982. Eu não sei se foi a emoção, se foi a sequência de shows. O Paraná, a voz dele pifava. Na terceira, quarta música, a voz dele acabava. Era uma dificuldade danada, né? E nós compramos biotônico, fonturo e tacamos semente de sucupira dentro desse negócio e eu não sei o que aconteceu, não, mas ele sarou. Um estudo experimental desenvolvido por pesquisadores da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiânia demonstrou cientificamente que os efeitos decorrentes do uso da sucupira podem significar o isolamento de novos compostos para o tratamento da artrose e outras doenças inflamatórias crônicas e autoimunes. Pesquisadores do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, revelam que a sucupira tem efeitos positivos no tratamento de inflamações e dores em geral. De acordo com esses estudos, a semente possui substâncias que agem diretamente na inibição de dores, inflamações e alguns tipos de câncer. Os resultados mostram que os extratos de sucupira têm propriedades antioxidantes relevantes que podem estar relacionadas com as diversas propriedades medicinais atribuídas a esta planta. Tem gente que duvida quando a gente fala dessas propriedades das plantas, mas se você for observar, a maioria dos remédios são extraídos das plantas, né? Então, os índios sabem muito bem usar, os grandes estudiosos do passado, os botânicos, né? Descobriram, e aí os laboratórios, não é à toa que os americanos, os japoneses vêm ao Brasil, vão escondidos lá na floresta amazônica, pegam as nossas plantas, levam para lá, né? Registram a patente e depois nós vamos pagar royalties dos remédios que são fabricados com extratos tirados das nossas matas aqui da Amazônia, né? Então eu falei aí das propriedades terapêuticas da sucupira. E eu relatei também para vocês que eu testei no Paraná uma certa ocasião e deu certo, né? Fava de sucupira no biotônico Fontoura é bom para garganta. O avô do João, Cleiton Aguiar, e o pai do João, Bruno Aguiar, eu não sou mais de lá. Eu não posso voltar, pois não sou mais de lá. Não posso ficar, pois eu não sou daqui. Pensei em encontrar um lugar pra ser meu. Tentei procurar, me perdi sem achar. Acabei por perder o que quis encontrar quando de lá saí para vir para cá. Agora que eu não estou aqui nem estou lá, eu vivo me pedindo pra voltar. Mas perdi o meu caminho, caminho que dá lá, minha estrada de terra, meu porto pra ancorar, minha história, meu passado, meus sonhos, o meu lugar. Tudo isso eu perdi quando eu vim de lá pra cá. Eu não posso voltar, pois não sou mais de lá. Eu não posso ficar, pois eu não sou daqui. Pensei em encontrar um lugar pra ser meu. Tentei procurar, me perdi sem achar. Acabei por perder o que eu quis encontrar quando de lá saí para vir para cá. Agora que eu não estou aqui nem estou lá, eu vivo me pedindo pra voltar. Mas perdi o meu caminho, da lá, minha estrada de terra, teu porto pra ancorar, minha história, meu passado, meus sonhos, o meu lugar. Tudo isso eu perdi quando eu vim de lá pra cá. Eu não posso voltar, pois não sou mais de lá. Não posso ficar, pois eu não sou daqui. Eu não posso voltar, pois não sou mais de lá. Não posso ficar, pois eu não sou daqui. Cleiton Aguiar e Bruno Aguiar, eu não sou mais de lá, pro meu primo Aloysio Goulart, o Ido. Oi, tá bom, rapaz? Lá no Corona. O Ido agora tá ligadinho na 95 FM, curtindo o nosso programa. E ele gosta demais desse caboclo aqui, ó. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Você Não Sabe. Você não sabe quanta coisa eu faria, além do que já fiz. Você não sabe até onde eu chegaria pra te fazer feliz. eu chegaria onde só chegam os pensamentos. Encontraria uma palavra que não existe pra te dizer esse meu verso quase triste. Como é grande o meu amor. Você não sabe que os anseios do seu coração são muito mais pra mim do que as razões que eu tenha pra dizer que não. E eu sempre digo sim. E ainda que a realidade me limite, a fantasia dos meus sonhos me permite que eu faça mais do que as loucuras que já fiz pra te fazer feliz. Você só sabe que eu te amo tanto, mas na verdade meu amor não sabe o quanto. E se soubesse, iria compreender razões que só quem ama assim pode entender. Você não sabe quanta coisa eu faria por um sorriso seu. Você não sabe até onde chegaria amor igual ao meu. Mas se preciso for, eu faço muito mais. Mesmo que eu sofra, ainda assim eu sou capaz de muito mais do que as loucuras que já fiz pra te fazer feliz. Muito mais do que as loucuras que já fiz pra te fazer feliz. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos recordou um grande sucesso, Você Não Sabe. Alô, a Lorota boa de hoje, quem me contou foi a minha conterrânea Gleide Soares, né? Ela é de Coromandel, mas mora lá em Patos de Minas. Outro dia no Facebook, ela entrou, ela disse que alguns anos atrás, isso aqui pra, na minha família é normal, nossa família é muito distraída. Diz que o meu avô, seu Nico, pai do meu pai, disse que ele botava o óculos dele na testa e ficava procurando o óculos. Se alguém falasse, se os meninos falassem que estava na testa dele, apanhava. Mas a Gleide disse que teve uma noite de Natal de uns anos passado aí. Ela foi com o marido dela lá pegar alguma coisa lá no supermercado Brasil. E ela ficou dentro do carro no banco do passageiro. E o marido desceu para ir lá pegar alguma coisa no supermercado. E ela estava lá esperando, de repente entra um homem esbaforido no carro dela, e entrou falando assim, cadê a chave, cadê a chave, cadê a chave? Ela disse que levou aquele susto. Quando ela virou assim, ela reconheceu que era o meu irmão, o Hélito Aguiar. Ela falou, Cleiton, eu levei um susto, mas eu logo reconheci que era o seu irmão. Ele olhou para mim assim, pediu desculpa, saiu todo sem graça, ele errou o carro. Agora, o pior é o seguinte, ela disse que o carro dela não tinha nada a ver com o carro dele, não é? A cor era diferente, o modelo era diferente. É a Guiarzite mesmo. Ai, ai, ai, distração de Aguiar. Nossa família é famosa por causa disso. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje Wesley Oliveira, Maria Mônica Garcia, a Rosa Queiroz da TVN aqui de Brasília, Jason Bissolotti e o Varley, locutor da TV Mais. Para todos vocês que estão de aniversário hoje, muita paz, muita luz e principalmente muita saúde, né? Eu quero aproveitar a oração de hoje para dedicá-la a um amigo muito querido, o meu amigo Jajá, lá de Gurinhatã, nas Minas Gerais. Deus reserva para todos nós momentos, né, de difíceis, mas o Jajá tem enfrentado uma barra que não é fácil. O Jajá, em julho do ano passado, ele perdeu a sua esposa, já foi um baque violentíssimo para ele, logo em seguida ele teve um problema sério de saúde, né, e depois que saiu de um problema, teve outro e tudo, mas graças a Deus, né, tudo que é bom passa, mas tudo que é ruim passa também. E o Jajá, depois de ficar vários meses fora lá de Gurinhatã, inclusive meu programa ficou fora do ar um tempo lá na rádio dele, mas graças a Deus ele está de volta. Meu amigo Jajá, nessa hora as palavras dizem muito pouco, mas a sua esposa cumpriu a missão dela aqui na Terra. A sua não, a sua ainda está faltando. Deus te deixou aqui, não foi à toa. Você tem uma missão que é continuar na sua pequena cidade de Gurinhatã, colocando a sua rádio no ar, levando alegria para essas pessoas aí que gostam de ouvir a sua comunicação, a comunicação da sua emissora. E agora a sua esposa, que ela já está com a vida dela arrumada, ela está por sua conta, ela agora está te vigiando, está te velando e está te ajudando, viu? Para que você possa continuar com a sua missão. Ela terminou a dela, mas você não terminou a sua não, viu? Que Deus te abençoe, te proteja e te dê força, viu, meu amigo Jajá? Vamos em frente, meu filho, porque não tem jeito não. Essa é a nossa missão por aqui, viu? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Quando você se levantou pela manhã, eu havia preparado o sol para aquecer o seu dia e o alimento para a sua nutrição. Sim, eu providenciei tudo isso enquanto vigiava o seu sono e a sua casa. Esperei pelo seu bom dia, mas você parecia ter tanta pressa que eu o perdoei. O sol apareceu, as flores ofereceram o seu perfume, a brisa da manhã o acompanhou e você nem se lembrou de que eu é que havia preparado tudo para você. Seus familiares sorriram, seus colegas o saudaram. Você não percebeu que eu estava cooperando com você? E mais teria ajudado se você me tivesse dado chance. Eu sei, você corre tanto. Eu perdoei. Você leu bastante, ouviu muita coisa, viu mais ainda, e não teve tempo de ler ou ouvir a minha palavra. Eu quis falar, mas você não parou para me ouvir. Eu quis até lhe dar um conselho, mas você nem pensou nessa possibilidade. Seus olhos, seus pensamentos, seus lábios seriam melhores. O sol seria maior em sua vida. A chuva que caiu à tarde foram as minhas lágrimas por sua ingratidão, mas foram também a minha bênção sobre a terra, para que não lhe falte o pão e a água. Findou o seu dia. Você voltou para casa. Mandei a lua e as estrelas tornarem a noite bonita para lembrar-lhe meu amor por você. Certamente agora você vai dizer um obrigado, um boa noite. Ei, psiu. Você está me ouvindo? Já dormiu? Que pena. Boa noite. Durma bem, eu fico velando por você. Eu sou Jesus Cristo. Amém. Belíssima essa oração. Em bom dia, boa tarde, boa noite, que está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. os meus afilhados Eliane e Samuel, Vou Te Procurar. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, cantaram um deles, Vou Te Procurar. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Uma das mais perfeitas duplas sertanejas do Brasil, Durval e Davi, Jardineira do Adeus. Em 1953, às 5 da tarde de um dia qualquer, deixei minha terra em busca de sonhos, mas não por despeito de alguma mulher. A minha mãezinha me deu um abraço, senti que o pranto turbava minha vista. Adeus, meu menino, Jesus é teu guia, que sejas um dia um grande artista. E a jardineira partiu me levando em busca daquilo que sempre sonhei. Na ânsia incontida de ser um artista, as coisas mais belas da vida deixei. Talvez eu não tenha chegado ao alto, mas creio que pude cumprir grande parte. Embora não tenha maior audiência, a sobrevivência já é uma arte. abrace quem tem a mãezinha a seu lado. A Deus agradeça e dê muito valor, porque a saudade da mãe é tão grande, nos enche o peito e a alma de dor. E eu, por exemplo, vivendo distante, chorei muitas vezes, pois vinham falar. E ouvindo os programas que eu participava, mamãe soluçava me ouvindo cantar. Passaram-se os anos, mamãe despediu-se, porque já havia cumprido a missão. Partiu desta terra no mês de setembro, levando consigo meu coração. Prossigo cantando, pois ela gostava, embora eu sinta a infelicidade. A doce presença de Deus me acalenta na bruma cinzenta de minha saudade. Relembrando o Goiá, Durval e Davi, Jardineira do Adeus. Interessante é que essa música, no disco do Durval e Davi, o nome da música não é Jardineira do Adeus, é Adeus Mãezinha. Mas o nome certo da música é o Jardineira do Adeus. Isso foi só uma curiosidade que eu estou passando para vocês. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Quando você estiver se sentindo um idiota, lembre-se, existem muitas pessoas que vão trabalhar de graça para a FIFA na Copa do Mundo. Quando você estiver se sentindo idiota, lembre-se que existem muitas pessoas que vão trabalhar de graça para a FIFA na Copa do Mundo. Olha, cada um faz da sua vida o que quer, né? Mas vou te contar, uma Copa que mexe aí com bilhões de reais, coloca, a pretexto de que é um grande evento para o Brasil, milhares de pessoas trabalhando de graça e que não vão poder sequer assistir os jogos. Isso é realmente um absurdo. Aí eu me lembro daquele ditado, né? Enquanto existir cavalo, São Jorge não anda a pé. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Marco Mazu e Mikael. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. As 22 capitais e mais de 200 cidades do Brasil já recebem o som local da RBTV, da Rede Brasil de Televisão. Mas se não chegou esse sinal na sua cidade, você pode me assistir pelo canal 175 da Sky, 133 da Claro TV, 139 da TV Oi, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelas parabólicas e direto no site em tempo real, www.rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, às 23 horas, terça-feira, pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Marco Mazu e Mikael, pra te relembrar. É linguacia, tocando meu corpo, me deixando louco, sem respiração. Você me domina, me joga no fogo, um desejo louco, acende o tesão. A minha vida para quando você tá passando. O meu mundo se resume quando eu tô te olhando. Em algo a mais. Eu já tentei te convencer, te pedir pra voltar. Meu corpo sente sua falta querendo te amar. Eu ando falando sozinho no quarto escuro. Revelei algumas fotos pra te relembrar. Eu já tentei te convencer, te pedir pra voltar, meu corpo sente sua falta querendo te amar. Eu ando falando sozinho no quarto escuro. Revelei algumas fotos pra te relembrar. Pra te relembrar.